Essa é uma canção que está no nosso segundo disco. É uma música de Macalé e Capinã. Chama-se Gotham. Chama-se Gotham. Vocês estão espertinhos, hein? Gotham City, há um sinal, se estremece.